por aí, perdido ao extremo no momento. Sem lenço, sem documento, jogado ao vento. Lágrimas escorrendo entre cravos e cicatrizes. Marcas dos tempos, fúrias e crises, deslize. Há quem disse magoá-la seria um crime. Isso me deprime, mas te entendo. Me incrimine, limpe sua sujeira pra debaixo do tapete. Mostre-me sua sede, aí se o ódio desaparecesse. Eu me lembro da canção que aquecia o coração. Citava o que ela traz como um vento de um tufão que arrancou meus pés do chão, me tirando de Alcatraz. Quem sabe onde ela está? Não duvida que é dela. Precisamos pra nos tornarmos melhores, para que irmãos se abracem, pra que nações se aceitem, pra que casais se beijem. É o amor que explodiu, está no ar. Disse um homem outro dia, não passava de utopia. Preciso ouvir o coração e viver. Vamos achá-la, eu não vou fugir. Que tal se olharmos bem no fundo, bem no fundo do coração, pra começar. Aí sim, seria deixo um adeus ao tempo voraz. Uma alusão ao sonho meu, um conto de paz. O que mais, ou quem mais, me faria entregar a vida? A gente busca, tem quem ofusca, nos prejudica. Liberdade, venha linda, acompanhada, entre. Não me mostre a saída, preciso me perder pra aprender. Entende? Os dias de caos endurecem, e a cada trago reparo, nossos caminhos se invertem. Eu me lembro da canção que aquecia o coração. Citava o que ela traz como um vento de um tufão que arrancou meus pés do chão, me tirando de Alcatraz. Quem sabe onde ela está? Não duvida que é dela. Que precisamos pra nos tornarmos melhores, para que mãos se abracem, para que nações se aceitem, para que casais se beijem. É o amor que explodiu, está no ar. Disse um homem outro dia, não passava de utopia. Preciso ouvir o coração e viver. Vamos achá-la.